Senhor, aqui estou diante do teu altar. Senhor, aqui estou somente pra te adorar. Reino és rei dos reis, dos mestres és o Senhor, das regras tuas.